Hoje que você partiu e me deixou, tudo aqui está igual, nada mudou. Estou a recordar coisas de você e esta espera aumenta o meu sofrer. Os amigos me perguntam como estou, pois percebem a tristeza em meu olhar. E eu respondo que estou a lhe esperar. Não vejo a hora de você chegar. Voltarei. Peito!